solicita a voz direta do Nando Presente. Aposte pelo prezado Dona, CRIP 5217. Colagem, será o número 3 para a decolagem de Salvador, aguardar o táxi da aeronave da SAM à sua frente e vai prosseguir após o Oceanair, no Través do 62. Frente após o Oceanair, prossegue para o ponto zero, gol 605. Solo SAM 3663, está com 183 a bordo, alterna Galeão, 3 horas e 35, só para o táxi. Paciente, grato Alfa Tantan. Mi 16 agora no ajuste, boa viagem. Autorizado parte da direita, Mi 16 no ajuste, ponto espera 295. 6312, segue aeronave da TAM, ponto espera 295, Mi 16, boa viagem. Segue aeronave da TAM, ponto espera 295, Oceanair 6312. 605, segue o Oceanair, número 3, Mi 16, tem uma boa viagem. Segue o Oceanair, Mi 16, bom dia, bom mesmo. 5 da presente, Voidona. PF, 13.000 sem restrições, boa turma da presente, 982, tá bom? Vai informar. Então, hotel já instalado. Obrigado. Autorizado Curitiba 360, Pedulu 21, pista 10, curva à direita, saída Arbó, transição elétrica. Controle 120-8, transponder 5047, são 3258. Sorocaba, Alter Alfa 3-0 Urano. Solidar 1-0, primeira curva direita, na saída Arboi, 2-0-8-0-4-7. Né? 5-0-4-7, direita, pode confirmando, portão 3, time pronto para puxa, funcionamento 3-2-5. Decolado 2-2, chamem. Controle 120-8, bom voo. 208, bom dia, 3-304. 3-304, bom dia, completo o radar, perfil Arbor, nível 360. Sim, na saída Arbor, 360, 3-304. Autorizado a decolar, pista 10, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós. Livre decolagem, pista 10, 3663. Level 261, Charlie Hotel, due to work in progress on next taxiway Oscar, follow me, of Infraero, report to taxiway Oscar. Salvador, bom dia, Oceanair 6312. Mantenha o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, 6312. 6312, considere autorizado a linha e manter cabeceira 1-0. Alinhar e manter na 1-0, 6312. Papa Romeo Alfa, Eco Foxtrot, bom dia, autorizado chegada Bonf, para chegada Bonf, vem na Proez de Bonf, reporte para descida. Bora 208, boa. Sons do ajuste no 06. Controle Salvador, bom dia, teto 3663, passando 1700 para o 340. 3663, aguarde. Trip 5217, complete procedimento, chame torre 11895. 11895, 2017, bom dia, obrigado. De nada. 3663, contato radar na decolagem, perfil da EL, nível 340. Pode voar direto bridge, teto 3663? Cruzado Leda, aguardando coordenação. Direto, Leda. Controle Salvador, Papa Romeo, Romeo Cabravo. Papa Romeo, Romeo Cabravo, prossiga. Você vai decolou de terra em Jacuípe, está indo para o grupo do Lucas Tron. Vai manter 500 com 3 a bordo. Código alocado é o 0165. Nosso pouso 11152, Romeo Cabravo. Sim, tio 1152 copiado, 500 pés no escuto do controle, Romeu Oscar Bravo. Alô? Oi, bom dia, vou 605, alinhar, ponto 0, dona 0, pronto. 05, mantenha ponto de espera devido a um TR-72 aproximando da final do 10, passando na marca 2T. Sente aguardando ponto 0, vou 605. Trip 5217, passou externo, estabilizado, trem baixo trabalho. Trip 5217, tráfego avistado, livre fuso, visto no 0, vento 1, 90 graus, 99, altímetro 10, no meio. 0,96, livre fuso no 0, 5217. Puxa na 63, 12. Decolado aos 26, chame controle 120, decimal 8, um bom voo. 208, obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, eu chamei a 6312. 312, bom dia, contato radar, perfil PUCA, nível 35030, é presente. Perfil PUCA 350, já pode voar direto PUCA? Autorizado. Alinhar o gol 605? Gol 605, afirmativo, autorizado. Alinhar e manter cabeceira 10. Alinhar e manter 10, gol 605. IP 52 no site, no solo 28, livre direita, chame só 1921, 19. Direita 219, 5217. Aguarde coordenação, adicionei 3612. Aguardo, obrigado. Uno 982, desça para 2.000 pés, autorizado LS, reporta no localizador. 2.000 pés, reportará e estabilizará no localizador, 982 da Gol. Xanama 312, voe direto, Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, muito obrigado, 6312. De nada. 352, Xanama Recife, 1288, alternando 1260. 3304, 1288, alterna 260. T61 Charlie Hotel, taxi via May Apron, taxi India, Alpha to Honda Point 1010, and on Honda Point, contact tower 118.195. Ok, taxi via May Apron, and India, Alpha to 1010, and we'll go tower 118.195. Papel Uniforme, Fox Sierra, tá pronto para cópia? Salvador Feira, 1500 pés, a decolada no 7 com curva à esquerda, ingressar no corredor forte, 1000 pés. Controle no 208-5054, Fox Fox Air. Transponda é para 0130, o Fox Fox Air. A bordo no Pátio 4, o Fox Fox Terra, Pátio 4, confirma. Chame a torre 1895 no Pátio Tabato, o ajuste 10 no meio. Chame 05, decolador 231, chame controle 120.8, bom voo. 1208, bom, 605, obrigado, bom dia. Contrato. 9251, pronto cópia. Salvador Guarulhos, 360, Pesolu 16, pista no 0, curva à direita, saída da Eulida Bridge, controle 1208-5061, 925. Número 605, Valeda. Valeda, da presente, bom 605. Portão 8, chame pronto 9251. Salvador errou 1073, também quando possível pronto para cópia, dentro da hotel. 1073, bom dia, aguarde a cópia. Aguarde. Afirmativo. Gente, da presente, vou na proa do VOR, desça para 1.500 pés, ajuste na 096. Estabilizado o localizador, 982. Gol no 982, completo procedimento, chame torre 11895. 1895, boa. Por meu alfa, Eco Foxtrot, deseja modificar o plano da presente? Gente, plano modificado, zona 133, desça para 1.500 pés, ajuste na 096. Por meio de November Alpha, vai na proa do rotatório e reporte visual com campo. November Alpha, avistando a final da 1-0. 1-9-8-2, continue a aproximação, aguarde pista livre, vento 1-0-0 graus, 1-9-9, altímetro 1-0 no meio. Guardando pista livre, o voo 982, tá bom. Do Guarulhos 360, Pesolu no meio, decolada 10, curva direita da Elway da Prince, controle 1208 e transponder 5065. Correto, portão 1, chame pronto, 6319. Amanhã. 1073, está pronto para a cópia? Pronto, vamos 073. Salvador, Porto Seguro 340, Perisic 50, pista no 0, curva direita da Elway da Eudis. Da Elway da Pois. Direto Porto Seguro, controle 120.8, transponder 5070, o gol 9073. Autorizado Porto Seguro, nível 340, recolocação 0 com curva direita, saída da EL, Leda, pós, direto Porto Seguro. 1450 do Rio, controle 1208, 5070, estando com 073, na ponte Medusa. 5070, chame pronto para pushback acionamento no 073. Chamará com 073. 4, bom dia, senhora, identificação. No 982, cheque trem livre pouso, sistema 0, vento 080 graus, 129. Livre pouso na 10, 982 Agon. Bom, 921, na posição 8, cheque para mesmo. Autorizado, chame taxi 925. 1-10-8. Departure 1-2-0, this is 1-8, obrigado. Informe Fox, Fox Sierra, reporte na interseção para ingresso na pista 17. Departure November 261 Charlie Hotel 3000 climbing 170 book a departure. November 261 Charlie Hotel, read the content of the departure, good morning. Book a departure, climb and maintain flight level 170. Climb and maintain 170, book a departure, 261 Charlie Hotel. Ciência, chame Torre Salvador em 118, decimal 5, Alfa Eco, Fox Trot. 3895, bom dia, Alfa Eco. Papa Romeu, Alfa Eco, Fox. Alfa Eco, Fox, em reporte na final de 3 milhas da 17, vento 090 graus, 119, altímetro 1016. Reportará 3 milhas da 17, Alfa Eco, Fox. No 982 no solo, aos 3 meia, livre direita, chame solo 21 decimal 9. Ao livrar 219, 982 da 12. Trip 5414, desça para 3 mil países sem restrições, ajuste na 06. De imediato, Trip 5414. 92, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 92. Gol 1888, bom dia, autorizada chega da Mari, desça para uma centena. Papa Romeu, Alfa Eco Foxtrot, tráfego avistado, livre pouso na pista 17, vento 090 graus, 129. Baixado, checado, livre pouso na 17, Alfa Eco Fox. Meu índio November Alpha, chame a torre em 118.95 para ingresso no circuito, bom pouso. Dia, Papa Romeu, índio November Alpha, chamará a torre em 118.95 para controle. Cinema 312, controle. Prossiga, 6312. 6312, chame Recife em 126.85. 2685, Cinema 6312. 2-3-4-1-4, agora pela direita 060 para entrar no comercial. Autorizado. Papa Papa Alfa Tango Tango, quando possível, informe a chamada para pouso. Gente, 1240 copiado. Chame Recife agora na frequência 126.85, alternando 12545. O Papa Romeu de November Alfa, na proa da rotatória. Índio November Alfa, na presente em curta aproximação da 17, tem condições? Afirmativo, Índio November Alfa. Índio November Alfa, reporte na final de 3 milhas da 17, vento 090 graus, 12 nós, altímetro 10 no meio. Índio November Alfa, reportará 3 milhas. Reposição antes da Juliette, 982. Gol no 888, reduz a velocidade para 2509. O Chan 6250 e do Spirit 2509. Ocean 6250, number 3, on approach. This is from Chilton. Roger. November 261, Charlie Hotel, call Recife now, 126.85, if enable 125.45. 982, segue para a instrução. 5. Então, 5, grato, 982. Então, só para o contrário, 0, pronto. 1-9251, autorizado. Alinhar e decolar, pistola 0, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós. Autorizado, alinhar e decolar da 1-0, voo 9251. Voo 605, chame Recife, 1-2-5-1. Fora 251, voo 605, bom dia. Bom dia. Número 888, reduza para 230 nós, número 2 na aproximação. Reduzindo 230 nós, boa noite, 88. Índio November Alpha, livre pousando pista no site, vento 1-0-0 graus no nós. Ao pousar, aguarde para táxi até o Pode 4 devido a obras. Próxima taxiway hoje. Ok, tá ciente, pouso autorizado, Índio November Alpha. Ocean 6250, Tenet Flat Level 070. Flat Level 070. São 3896, bom dia, senhora identificação, autorizada chega da Mari, desça e mantenha 080. E 5414, condições de manter presente velocidade até mais próximo do Duna? Pode repetir o triplo 5414? Condições de manter presente velocidade até mais próximo do Duna? Combinado, até 5 de Duna. Gente, grata. Bom, 9251 no decolar 244, chame controle 120 decimal 8, um bom voo. 1208, obrigado, boa semana. pousador, 5-4 no quadro. Controle de Salvador, bom dia, Gol 9251, do Passa 2 e 200 na saída da EO. Gol 9251, bom dia, contato radar, saída da EO, nível 360. Sente da EO para o 360, quando possível, proa de Bride. Autorizado Leda, da presente, aguardando coordenação. Sente proa de Leda, Gol 9251, obrigado. Até o Pote 4, na interseção da OSCA. Aguarde para seguir a viatura Follow Me Cado da Infraero devido a obras na lateral da OSCA. Estimativa uniforme Fox Trot Terra, reporte pronto. Gol 1888, desça para 4.000 pés, ajuste na 0 no meio. 4.000 na 0 no meio, gol 1888. Ocean 6250, Tennis Flat Level 050. Tennis Flat Level 050, Ocean 6250. Para 3896, desça para 060. Gol 95.016, boa viagem. Obrigado, 2.000. Novembro Alpha Cent ao estacionário de frequência. Para Torre. Fox Sierra autorizado de colapso no 7 vento 1 no 0 graus no 1 nós. Após a decolagem, autorizado o cruzamento do aeródromo. Aguarde transferência. Ocean 6311, gate 01 for pushing setup. 311, report red to site. Clear push and setup to 6311. Pushback from Antelo no 073 na minha dúzia. Autorizado, chamada. Chamará no 073. Gol no 888, desça para 3.000 pés. 3.000, gol no 888. Chanel 6250, 74,000 feet, QNH 1016. 4,016, 6256. Gol 9251, direto Bride. Brode Bride, gol 9251, obrigado. Tu aguarde para transferência. Positivo, já estou cruzando na vertical da torre. Está pronto, 329. 3859. 3859, autorizado Daniel e mantém cabeceira no zero. Ali mantém 3859. Trote, Foxtrote, Serra, vou ir na proa do pedágio, aguarde transferência. Proa do pedágio, aguardando instruções, Serra. Trote, Foxtrote, Serra, autorizado chamar controle, 120 decimal 8, um bom voo. 1208, muito grato. Passou? 3859 informa um tráfego à esquerda do setor do eixo da 190 28, mantendo o nome do país na proa do litoral norte. CF-3859. 3859, autorizado a decolar, pista 10, vento 100 graus, 092. Autorizado a decolar, 10, 3859. Para o pouso. Afirmativo, o nome do 510, direto Feira, informará para o pouso. Ocean 6250, traffic 12 o'clock, 7 miles, with 190 knots, one speed, reduced to 200 knots. 200 knots. If you don't mind, the 210 is good for you? Yes. I gotta maintain 210, Ocean 6250. Thank you. Com 888, vai atingir 3 mil pés. 888, desça para 2000, 3 ADLS, reporta no localizador. 2000, reportará estabilizado, com 888. Ocean 6250, descendo to 3000 feet. 3000 feet, 6250. Então 3896, desça para 4 mil pés, ajuste no 06. Bono 073, autonomia 2 horas 31 minutos, POB 127, alternando Aracaju. Libertáxi, direita, ponte. Libertáxi até o Traveiro 5, no 073, vai seguir a aeronave da Oxané que puxou no portão 1. Tá, a gente vai seguir o avião do Bono 073. Salvador, trip 5414, bom dia, estabilizado, baixado, checado. 5414, vento 100 graus, 109, altímetro 10 no meio, tráfego avistado, livre pouso na pista 10. Vento 5414. 311, taxi the right, taxi India Alpha to Rendez Point, 10, 118.95, not 3. Taxi Rendez Point 10, India Alpha, 1 ready, 1895, Ocean 6311, obrigado, bom dia. Boa 9251, chame Recife, 1251, alternando 13325, boa viagem. Cadê Recife, 251, 3325, obrigado, bom dia. Professor Salvador, o TAN 3859. TAN 3859, contato radar na decolagem, saída Arbor, nível 360 autorizado. 360 Arbor, o 3859. America 229, Salvador Control. 229, go ahead. Clear demo arrival, descend and maintain flight level 050. Level 050, maintain that 5051, direita após, chame pronto. Vizero, complete final call tower, 118.95. 118.95, Ocean 6250. Salvador, muito bom dia, 983 da Gol com a informação, hotel solicita autorização Guarulhos, São Paulo. Sim, a guarda cópia 1016, o 93. Tá, é o Leda Brite? Sim. Muito obrigado. 18195. Oh, sorry, 1895. Sal é o Ocean 6250, on the LS approach runway 10. Bom, 9888, livre pouso, pista no 0, vento 090 graus, no 1 no nós, altímetro no 0 no meio, confirme baixar travado. Baixar travado, livre pouso, 9888, pista no 0, 10 no meio. Oceana 6250, continue approach, stand by, vacating runway, winds 100 degrees, on 1 knot, scan 81016, number 2 for land. Continue approach, stand by for land.

6250, clear to land runway 10, winds 100 degrees on 1 knot. Clear land runway 10, 6250. 6250, confirm landing air down and locked. It's complete, remember landing air down and three green light checking. Obrigado. Localizador, 3896. 3896, acompanhe se aproximando para o final e torre 1-8-1-9-5. Obrigado, maintaining holding point. 6311, Roger, maintain holding point. Maintain, keep going. Channel 6250 on ground at 56, leaving right, call ground frequency 1-1-9. Navigate runway 1-1-9-0-6250. 1-8-8-8. 1-8-8-8, ingresso Juliette, portão 4. Juliette 0487, 1-8-8-8. 1-8-9-6, aguarde pista livre, vento 1-1-0 graus, 0-9-9, altímetro 1-0-9-6, reporte baixado, travado. Já baixado, travado. 3-8-9-6, aguarde transição de pista. Livre pouso, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 0-9-9. Livre pouso, opção 3-8-9-6. Na frequência 1-2-8-8, alternativa 1-2-6-0. 1-2-6-0, muito obrigado, bom dia. Canal 6311, have insight, do you have insight? Airbus 320 of Sun Company of, on final. Canal 6311. After landing of Airbus 320, clear line up and maintain runway 10. After the street landing, clear line up and maintain 10, 6311. 6250, taxi via Alpha, report before taxi Julia. Alpha, call back red, report Julia. A3896, no solo, ao 59, livre direita, chama esse solo 2, um decimal 9. Direita, solo 121, decimal 9, 3, autorizados, chame para o TAC. Para o TAC. 6250, taxi via Juliet, 1502. Via Juliet, 02, 6250. Aeroporto, espera pronto, vamos no 073. João, no 073, quente, mantém ponto de espera. America 239, Tower 18, this call 95. Tower now. Tower 18, this call 95. 18095, American 239. American 239, for landing, winds are now 060 degrees, 09 knots, and 81016. Clear to land, runway 10, American 239. China 6311, decolado, correction, airborne at 01. Call Salvador Approach, frequency 120.8. 120.8, 631, obrigado, bom dia. Here's data, 239. 311, passing 1700, dial departure. Busta 6311, radar contact climb 24360, fly that later position. Climb 360, direct to Leda, position Ocean 6311, confirm? Affirm. Thanks. Solo Salvador, trip 5221, pronto para o táxi, informa que está com 4 horas de autonomia, POB de 45, alternando Montes Claros, trip 5221. 5221, no pátio India Alpha, ponto de espera 1895, 1016, boa viagem. India pátio Alpha, 1016, no ponto de espera 11895, muito obrigado, bom trabalho. Afirmativo, quantos minutos para o pouso? Sente frequência livre até o retorno. 073, autorizado a NR, manteca para ser 1-0. Ali, mantendo 1-0, vamos 073. And 239 on ground 204, leaving right, call ground frequency 121.9. Right turn, 121.9, American 239. Runway 1-2. 239, taxi via Alpha, I report for Juliet. Alpha, Juliet, American 239. Can report Juliet, American 239. Confirm? Salvador, é o 983, seria o plano? Salvador Guarulhos, 360, peso 16, pista 10, curva direita da El, Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5106. 360, peso 16, da El, Leda Bridge, 208, 5106, é o transponder para o 983 agora. Portão 5, chame pronto, 193. Camarada, pronto. 983. Bono 073, decolada 07, chame controle 20.8. 208, bom dia. Controle, bom dia, gol 1073, já fala. Gol 1073, contato radar, subindo para o 340 na saída da El. 340 da El, 1073. De nós. Leve decolagem para o trip 5221. É 6311, contact me 6 frequency 125.1 or 123.25. Receive center 251, confirm the order frequency, please. 133.25. 3325, Ocean 6311, obrigado, bom dia. Obrigado. Colado 08, chama em controle 120.8, tomou o voo. Controle em 1208, muito obrigado, bom trabalho. 82, confirme to Salvador Grau? É, Ocean 6140, Ocean 6140, 802. 5221, contato radar, subindo para 200, sai da árvore. Vindo para o 200 na Arbor, na sua escuta 5221. Confirma, Chané? Eu dou mais. Would you like me to let you know in advance which kind of SAT we are going to perform? Inform your destination, sir. It's going to be Mateo. Puka. Thank you so much. Gol 1073, chame Recife, 1251, alternativa 2351. 2351, 3325. Alfa Romeo Foxtrot Lima, prossiga. Posição da metade para 2509. Não falo da barra, mas de 500 pés, eu tô falando da barra. Falo da barra, sim.